Com mais uma do disco, essa aqui se chama Cativeiro. Em meio à fumaça no céu e a neblina que cobre a manhã, na dança apressada dos carros, então me perdi. Fruto do mais negro véu, conheço o raiar do amanhã, o súbito estrondo da porta, em vão eu corri. uma só no céu. Já vejo raiar amanhã, o intrépido errante na mata. Eu vou, eu vou. Ainda que a fante esquiva das rajadas rufando no ar, impávido avante na mata. Eu vou, eu vou. Até onde Deus me guiar, até onde essa trilha vai dar, indico a grande na mata. Eu vou. Johnny Boy!